Soldado, soldado escolhido. Me transformei num soldado, porque foi escolhido. Quem me chamou foi o Senhor dos Exércitos, pra milícia do Deus vivo. Glórias, dou glórias por ser achado e não ficar perdido. Aleluia, porque Cristo Jesus é o caminho. Ah, Jesus é o caminho. Abri a boca, o chão tremeu, a terra sacudiu, soltei a bomba. No centro do Brasil entrei na guerra, sou soldado preparado, bem amado, muito bem acompanhado. Meu poder é de fogo e ajo com a verdade, sempre atento à retaguarda. O inimigo é covarde, não brinca, rouba, mata e destrói. Espero que seja soldado depois de ouvir a minha voz. Venha com nós, se amar e combater, ganhar a guerra depende de mim, também depende de você. Acredite, creia, aceite a ele agora. Mude sua história e dê um brado de vitória. Se arrependa e venha sem demora, e seja dada a ele toda honra, toda glória. Demais irmãos, você que ora, você que crê, fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Treina a guerra que o Senhor tá do seu lado. Ele prepara a milícia e quer você soldado. Venha você, ó vida louca, no traficante, um 5-7, prostituta. Venha se revestir de toda a armadura. Eu tô ligado, também tô do seu lado, para que estais firmes contra as astutas armadilhas do diabo. A luta não é contra a carne, a luta não é contra o sangue. Não é arte marcial, não é filme de bang bang. Rejeita o ódio, o sangue, a luxúria, a vaidade. Enfrente com Jesus os espíritos da maldade. Queimar, expulsar, rejeitar as potestades. Seja na milícia um soldado da paz, contra as hostes malignas, lugares celestiais. Venha comigo bem armado e preparado. Ele me chamou, também te chama, vem ser um soldado. Soldado escolhido, soldado, soldado escolhido. Então vem, vem combatente, vem formar a milícia, alistar-se com Jesus, coibir a injustiça, cumprir a lei que nos é deixada, obedecer o caminho, seguir a caminhada, entrar pra aquilo que é nosso por direito. Pode até não ser, mas tentar a ser perfeito. Seguir em frente, romper, se arrepender dos erros. Ser forte e corajoso, repreender os medos e aprender com o vacilo, sem temer o perigo. Pois Deus é contigo, o verdadeiro amigo. Justo, santo, fogo consumidor. O inimigo teme, treme e até se ajoelhou. Usem suas armas que Yeshua te deixou. O que Deus agiu, não só sentiu, também lutou. Por esse amor daremos nossa vida, custe o que custar. Numa missão, num propósito aonde te enviar. Soldado vá armado, pronto pra encarar. Portanto vestida a armadura de Deus, não da lata velha de Golias, filisteu. Revestimento do Deus do sobrenatural, armadura espiritual, para que possais resistir no dia mau. E nada irá te abalar, porque o Todo Poderoso irá te sustentar. Então venha, soldado escolhido, vem lutar e guerrear. Das duas uma, vencer ou ganhar. Somos mais que vencedores em Cristo, saiba disto. Soldado escolhido, soldado, soldado escolhido. Eu sou guerreiro e pus fogo no estopim. Combater o mal é o que Deus quer de mim. O chão tremeu e ele tem se levantado. A bomba explodiu, o adversário rompeu os cadeados, furioso pra fugir do fogo. Ele é queimado, incinerado. Estai, pois, cingindo os vossos lombos com a verdade e a couraça da justiça. Ingressado na milícia, leve a palavra a nosso povo que necessita. Por demais e muito mais, esteja bem calçado com o evangelho da paz. O soldado se defende pra ficar de pé, tomando sobretudo o escudo da fé. Saiba que é essencial e preciso, com qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Permanecendo em autocontrole, sem cair em tentação, na certeza da vida eterna, com o capacete da salvação. Vencendo os egípcios, babilônicos e os filisteus, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sou embaixador em cadeias, livre, como me convém falar. Corre sangue quente nas minhas veias, o sangue dele nossos pecados vão lavar. Orei, jejuei, mordi, arranquei o estopim e vou jogar. A ogiva vai detonar e é só comemorar. Foi queimado neste lugar todo espírito maligno, toda marra, imundiça, todo laço indigno. Pode confiar, pise sobre esse fraco, imundo subalterno.